20 anos na terra, eu já vi coisa demais. O que será que eu esperaria 20 anos atrás? Ainda muito pra fazer antes do aqui jaz. Aí, o que será que o ser humano é capaz? Destruir, roubar, matar, morrer, lutar pra trabalhar, viver pra quê? Já que o final é sempre perecer de terno, e tu ainda quer ser eterno. Não dá, não tem nem o que dizer. Mais 100 anos de vida é mais 100 anos pra aprender a viver. O livro é grande, começamos do prefácio. Ninguém falou que seria fácil. Moleque rouba, bate, espanca por um telefone. Bate no peito, tira onda de sujeito homem. Bota a culpa na fome, João sem sobrenome. Entra no camburão à meia-noite e some. Se redução é a solução, pega teu filho que rouba no videogame, coloca numa prisão, cuzão. Aí tu vai ver como é que é bom a reação do povão, tacando fogo na sua mansão. Mete a mão no pente, descarrega. Homem de gelo da favela não arrega, não nega. Pátria amada, mãe gentil é minha quebrada, porra. E vocês não vão invadir até que o último de nós morra. Porque aqui nós tá bolado, nós tá pesado, tudo tramado, montando meu legado pra, com muito suor, botar meu som na rua. Aí, essa luta continua, né? Porque aqui nós tá bolado, nós tá pesado, tudo tramado, montando meu legado pra, com muito suor, botar meu som na rua. Aí, essa luta continua. Facção do microfone, tráfico de conteúdo, sequestro mental que dura em média 4 minutos. Alimenta sua mente mais que um Big X tudo. Se ouve diariamente fica maluco. Revolta, vira reaça, bate panela. Se arrepende por não ter nascido na favela. Trocava sua mina branquela por uma preta. Começa a usar boot, bombeta, peita. O que o Black Panther fez por nós? Não é qualquer global que vai calar a nossa voz. Patrocina a matança generalizada. Daqui a pouco vão criar um RJ quebrada. Tira foto de criança favelada para dar ibope. Os corpos somem na frontier da bop. Muda o canal dessa baboseira. Vitória pra eles é o nosso dentro da geladeira. Homem de gelo segue sem emoção. Vai seguindo, escrevendo o que vem do coração, irmão. Beat de love não abusa minha mente. O que me intriga de verdade é um rap contundente. Quer invadir minha cabeça? Esqueça, eu tô de pé até que o último dos nossos enlouqueça. Se pai, eu também já fiquei louco. Que eu me chame, a zica morre um, vem outro e outro e outro. Porque aqui nós tá bolado, nós tá pesado, tudo tramado, montando meu legado pra, com muito suor, botar meu som na rua. Aí, essa luta continua, né? Porque aqui nós tá bolado, nós tá pesado, tudo tramado, montando meu legado pra, com muito suor, botar meu som na rua. Filha da puta, essa luta continua.